Lodge, Gol 9805, contato com a DAS, ficou para o 370. 370, 805. Boa noite, Gol 896. Agora uma milha do Ilha Serra, baixar o travado. 896, avistado, livre pouso no zero, vento 170 graus, 32. Livre pouso, na pista, no zero, Gol 896. Tá 3891. Tá 3891, completa final, chama a torre 1862, até o meu próximo. 10 direita, mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa, reporta antes da Juliette. Lembrando a direita, na sua escuta via Alfa, reportará antes da Juliette, o Gol no 896. Tá 3891, embaixo checado, final no zero. 3891, no livre pouso no zero, vento 170 graus, 4 nós. Salvador, voo 1714. 1714, chame 1186, por gentileza. Tá, deixa eu ver. Informação Delta, autorização para Maceió, número 3. 3152, Maceió, autorizado, 330 via 358, decola 10 com curva à esquerda, saída PUC, transição Caju, controle Salvador, opera 1208, oceana 5457, cotejo. Autorizado para o trânsito, Maceió, vídeo 330 via Ampel 258, decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, saída PUC, transição Caju. Estamos no controle 1208, acionado 5457. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 1-1. Vai chamar para o posto de acionamento do Dan 3-1. 7-1-4, Aracaju 230, copia? Autorizado Aracaju 230, Golfo 677. Decola 1-0, curva esquerda. Saída PUCA, transição Caju. Controle, opera 1208, aciona 5461 no cotejo. Estado conforme, 230, Caju. 07708, ao controle 5461. Correto, como pronto, em posicionamento no 02. Juliette para o 04. Livre na Juliette para o 04, 896. Solos 1-3, livrou, prossegue táxi alfa, mantém essa frequência, reporta antes da Juliette. Gente, mantendo a frequência, reporta antes da Juliette, 3-8-9-1. Nove prossegue Juliette para a área remota 1-3. Gente, Juliette, remota 1-3. Salvador, boa noite, 73170, informação Delta, descendo para o nível 1950. Boa noite, tá 31970, identifique, desça para 2010. O ajuste 10116, se autorizar para o Diduna. Aproxima de Duna, descendo para 2000 pés, identificou, está 3.1970. comentar. Salvador, voo 1994, informação Delta, autorização Maceió. 994, Maceió aprovado, nível 350, via Aparecido 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, saída. Controle opera 1208, aciona 5467, cotejo. Autorizado Maceió, nível 350, Aparecido 58, decola da 10, com curva esquerda, saída... Puca, transição Caju, controle no 20, decimal 8 e transponder 5467, gol no 994. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 03. Chama lá. Confirmando, é 1896. João Pessoa. 1896, João Pessoa aprovado, 370 via Aparecido 58. Decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, saída. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5471 no cotejo. Informe estabilizado na final ILS e plano 3170. Aparece a reforçada, 3170. De meios, é a torre. Eu confirmo o transponder? 5471. 547, o final saiu baixo, por favor? 1-1. 370, João Pessoa, 358, Puca, Caju, 208, controle, 5471, transponder. Confirma apenas o nível? 370. Correto, quando o plano chama em posicionamento no 04. Chama lá, obrigado. Táxi, o gol 1714, 180 bordo, 2 horas e 1 Recife. 9 via Indy Alpha, Delta Onde estaria falando, então me chama pronto. 1-7, 1-4, ajuste no 0, 1-6. Indy Alpha, informar naturalmente pronto, 0-6, 1-7, 1-4.